Salve, salve todas as quebradas. Mano Igor mais uma vez pedindo licença. A você que está privado de sua liberdade. A você que está na rua. A você que está na vida errada. Eu vos trago a palavra de Deus. A minha oração. A nossa oração, né, filha? Para que seja uma oração para todos. Ana Letícia, fala você, meu anjo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Muito obrigado, filha, mais uma vez, em fazer parte dessa luta. Esse disco é dedicado a todas as mães que perderam seus filhos para o crime, para as drogas, para esse mundo cruel. Minha missão é te alertar para que você saia dessa vida e venha viver no caminho de Deus, o melhor caminho a ser seguido. Sem narguilê, sem cachaça, sem droga, sem bang bang. Mano Igor 2014, rap nacional, até a última gota de sangue.